sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou "She's living home" e meteu o pé na estrada "Like a rolling stone". Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro "Loucura, chiclete, som". Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, queijo e cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Como povo até louco americano, eu pergunto ao passarinho "Blackbird, azul preto, o que se faz?" E gave, never gave, never gave, never gave, never gave. Passo preto, Blackbird me responde: tudo já ficou atrás. E gave, never gave, never gave, never gave, never gave. Blackbird, passo preto, passo preto, me responde: o passado nunca mais. Sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer.